Armagedon, se me lembro é o final dos tempos. Para o grupo, o fim do mundo está acontecendo. Três pretos de S.A. que viver, verá. Estando a fim de se formar, nós vamos contar. Tesourei, meu nome é E, não vacilei. Já te ditei, pro futuro que eu premeditei. Não te prometerei, que solucionarei o final do mundo. Mas que raciocinarei, muito, muito a fundo. Absolutamente, queremos te assustar. Nossa função em qualquer lugar é denunciar polícia, violência, maldito sistema, racismo doutrinado. Esse é o verdadeiro caso. Didinha do... Não quero ser dominado. Dom põe o circo, tirando o povo de otário. Descaso, a molecada que trampa no sisal e perde o dedo. Descaso, quem passa de ano mesmo não estando aprendendo. Desemprego, aço no peito, plano sonista dando certo. Pensamento lerdo, credo, o mundo é dos mais espertos. Hora ou outra, cabeças vão rolar. Já sabemos que lado a corda vai arrebentar. É melhor prevenir do que remediar. Nós surgimos das ruas de S.A. É a revolução, é o Armagedon. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. Vitória da violência, é o final dos Mundinho tempos. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. A droga se alastrou, é o final dos Mundinho tempos. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. Polícia enquadrou, é o final dos Mundinho tempos. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. Governo festejou, é o final dos tempos. Final dos tempos é sinônimo do Armagedon. Se for nos olhos, é sinal que o fim do mundo chegou. Não terminou as escritas em linhas tortas. O juízo final está pra vir antes da hora. Diferentes profecias se concretizando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Ideologia decadente, tem gente que se sente. No próximo futuro não morrerá naturalmente. A corrida pelo ouro ainda não terminou. Passou a perna no outro e você não ganhou. Catástrofe de muito status de alguns otários. É a diferença do sistema e do proletário. Procure no dicionário, quer ser condicionado. Povo deixar de ser escravo pra ser manipulado. Carro do ano, cartão do banco, sequestro, relâmpago, firmeza o plano. Por engano, na sua força de vontade deve acreditar. Final dos tempos todo mundo tem que evitar. É melhor prevenir do que remediar. Nós surgimos das frases zoas de S.A. É a revolução, é o Armagedon, vivendo os dias. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. Vitória da violência, é o final dos Mundinho tempos. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. A droga se alastrou, é o final dos Mundinho tempos. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. Polícia enquadrou, é o final dos tempos. Mundinho que não pega nada, eu te condeno. Governo festejou, é o final dos Pergunto, tempos. Pergunto, ó senhor, o que vamos fazer? Os habitantes da terra tão botando pra... Destruindo dia a dia a sua criação. Por culpa dos pilantra que comanda essa nação. Eu li no livro que um dia o profeta escreveu. O rico desacreditou, chorou o plebeu. Sou eu, mas um fiel em minha caminhada. Sujeito homem, a 30 na estrada. Tem mais guerreiro combatendo pela paz. Quem faz de coração não mostra o que faz. Se os manos tão roubando, as mina engravidando, saiba que pro governo tão pouco se fudendo. Chega a eleição, vem falar na TV. Muito papo furado pra enganar você. Glamour, o flash mostra o erro do anticristo. Lobo em pele de cordeiro, aí tá envolvido, desligo. Melhor não assistir televisão, nem tudo que transmite é bom pro meu povão. Minha missão, fazer rap pro povo acordar. Porque eu não vou ficar esperando o mundo se acabar.